mir con solenne vigor, proclamando a estupenda vitória sobre a morte, o pecado e a dor. Foi Jesus com palavras candentes do seu verbo divino e veraz, ordenando que a todas as gentes se pregasse o evangelho da paz. E a crentes com santa ousadia, com nobreza e real vocação, vamos todos cantar harmonia do evangelho de amor e perdão, exaltando esse amor tão profundo que dá vida imortal e feliz para Cristo, a esperança do mundo. Conquistemos o nosso país. Gloriosa missão nos foi dada de ganhar para Cristo os incréus. Como é nobre esta grande cruzada de elevar a nação para os céus. Há, no entanto, uma força incontida que preside este afã singular. É o amor que votamos à vida dos perdidos que Deus quer salvar. E a crentes com santa ousadia, com nobreza e real vocação, vamos todos cantar harmonia do evangelho de amor e perdão, exaltando esse amor tão profundo que dá vida imortal e feliz para Cristo, a esperança do mundo. Conquistemos o nosso país. A nação para Cristo eis o lema, o anelo sublime imortal, a divisa bendita suprema, expressão do mais alto ideal. Vamos, pois, incessantes na lida, em socorro dos nossos irmãos, transformar nossa pátria querida no reinado feliz de cristãos. E a crentes com santa ousadia, com nobreza e real vocação, vamos todos cantar harmonia do evangelho de amor e perdão, exaltando esse amor tão profundo que dá vida imortal e feliz para Cristo, a esperança do mundo. Com